LS Azul 4462. 4462, complete a aproximação, torre em 1895. 295, 63. Cabral, controle. Para ingressar agora no circuito, torre 1895. 256. 2 milhas do externo. 4462, reporte quando baixado e travado. Vento 100 graus, 10 nós. 62. Quilo Romeu, Oscar, Sola 08, frequência de hoje, passa mais forte. 856. 65 de cor 09, chama 120, décima 8, meu louco. Fica bravo, prossiga. Agora tá... Seasa. Mercando o circuito para pouso. A pipaca da data. Travou. Gente, meu, fica bravo. É forte. Dá uma milha da cabeceira. É, não copiou, senhor. Aposte uma milha da cabeceira. 60, saída da El. 360, tem uma possibilidade de a gente curvar pro litoral aqui, manter uns 2 mil pés? Tá falando ou não? Negativo, 4065. Autorizada, presente, voa Lida. Presente, Lida, 4065. Ponte, espera da 1086. Fica bravo, copiou para reportar 30 segundos para o pouso? 30 segundos para o pouso? Faz 3 minutos para o pouso. Não entendi. Faz 3 minutos para o pouso. Estou ciente. Como é que chegou, foi autorizado a decolar, pistão no 7, vento 100 graus nos sinais. Cinco oito, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém, pistão no 0, 5-8. Começa fica bravo, pousa direto no pátio da bata ou na cabeceira no 7? Direto na pátio da bata, autorizado. Sim, vento 100 graus, 12 nós, aposte no solo controlado da bata, começa fica bravo. Solo aos 12, chama no 21, décimo 9, solo. 21, obrigado. Voador é o Azul 4462, ingressando na sequência Alfa. Azul 4462, está livre o táxi para o Gate 3 e Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, Gate 3, 4462. Controle Papai Romeu no Rebeck 3 Golf, passa 3 mil no seu escuta. Chupão, 4309 Rebeck 3 Golf. Saída da El. Nada, El 430, Novembro Tech Golf. Salve Salvador, boa tarde, é o Azul 4113. Número 3, boa tarde, da nossa cópia, Campinas. Permitido, manda abraço. Azul 4113, estamos pesado Campinas, o nível 360. Via o peso Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após BH, DCT Trive, após Trive conforme o plano. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após DCT Bridge, para interceptar o peso Zulu 16. O controle 120 decimal 8, transponder 5171. Gente, vamos autorizar 360 Campinas, Upper Zulu 16, BHZ, Trive, via roda do plano, decola da 10, primeira curva direita, subida da El, Mesa Bridge, controle 1208, transponder 5171, é o Azul 4113. Está correto, chame pronto no portão 8, Azul 4113. Assim o paramos, senhor. 5856350, será pouca vigilância. Boa, pouca, obrigado. Salvador, boa tarde. Desceu 50050, chega na Mari, projetado. Papá, fui, aliás. Complete a aproximação, Juliette, Índio Papá, torre 1895. 1895, boa. Torre, boa tarde, Papá, Papá, Juliette, Índio Papá, baixado e travado, fui, aliás, na 10. Juliette, Índio Papá, pouso autorizado, pista 10, né? 100 graus, 12 nós. Livre, pouso, Índio Papá. Chame Recife em 1251, alterna 13325. Recife em 25.1, alterna 23.25, boa semana. Alternativa 13325, boa semana. 35, boa. Novembro X-Ray Golf, controle Salvador. Confirme, por Golf. Apenas para informação, temos um tráfego à sua direita, posição de 2 horas, aeronave a 10 milhas, com o rumo sudeste, corrigindo sudoeste, aeronave passa 160, é um Eco 15190, é Embraer 190. Bem, está observando pela etiqueta, Novembro X-Ray Golf. Chame agora Recife, Novembro X-Ray Golf, em 1251. E alterne 13325. 2511, 1251, 3325, obrigado, até a volta. Boa tarde, próximo cópia, Muco G. O Eco Serra Kilo, está autorizado, Muco G, 510. A decolagem é da 17, vai prosseguir na linha do litoral sul e aguardar a liberação do controle para prosseguir direto para Mucugê. O mesmo opera em 120.8 a torre, em 198.95 e o transponder é o 5170. Objeto 5856, chame Recife em 12545, alternativa 12685. 2545, 2855, obrigado. É, do Serra Quilo, o senhor tá em qual hangar? Tu então para o acionamento 1895, boa viagem. Oceanamento 314, desce para 2 mil pés, ajuste 10, 13, recosta pisada LS. 2 mil pés, 013, rádio é distância de Mucugê, sabe falar? Desce para 2 mil pés, recosta pisada LS. 1013, o ajuste. Juliette, Nipa, passa a Lozinho 9, ele vira direito, chama no 209. Alô, Lozinho 649 para puxa de estacionamento na Gate 2. Autorizado, Lozinho 649, chama o táxi. Jatinho de Papá, boa tarde. O senhor vai para o pátio de aviação geral, pátio 3? Ok, o Juliette de Papá autorizado o táxi para o pátio 3 de Alfa e Kilo. Para 4 mil pés, na chegada bom, se ajuste no 013. Se tiver pronto, vento 100 graus e 12 nós, com pro sul, pro do litoral. Decolagem táxi do voo 649 com 98 a bordo, 2 horas e 10 alterna na Caju. Gente, tá livre o táxi à direita e chame a torre em 1895 no 649, ponto espera dar 1-0. Direita, torre 1895, ponto espera dar 1-0, uma boa tarde, o voo 649. Aqui no veículo 24, chamando 20, decimal 8, controle, no voo. Chamou o controle 208, graças ao trabalho. Aero 6320, na frente da Mike, autorização Brasília 340. É, fechando a 6321, eu tenho autorizado aqui o nível 320, o senhor aceita? Afirmo, pode ser. Ok, está autorizado então Brasília, o nível 320. Via Upezulu no 7, a decolagem da 1-0, curva à direita, subida é Arbor, e após Arbor é Lefa. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5402, Oxenai 6321. É, autorizado Brasília 320, decola da 1-0, curva à direita, Arbor é Lefa, Upezulu 1-7 até Apino. Controle 1208, aciona 5402, Oxenai 6321 na ponte 612. Tá correto, Oxenai 6321, chame pronto, no portão 6. Chamará. Solução Salvador, 35625. Boa tarde, 35627, tá pronto pra cópia? Usado Aracaju, nível 190. A decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Pulca, após Pulca, Jama, e após Jama, direto Aracaju. Controle 120, decimal 8. E o transponder é o 5412, 35627. Correto, e chame no página 3, quando pronto, 35627. Falou aí, 5627. 5446. No 396, está autorizado o final do procedimento, reposto autorizado. A reautorização para o nível 150 e a subida, Conde. Só um minutinho, eu já volto com a autorização. Eu agradeço muito. Isso se não der muito trabalho, é isso, senão a gente pede depois de controle. Relativo, não é nenhum trabalho não, ok? A gente já volta aí com a reautorização. Muito obrigado. 1208, boa tarde, bom trabalho, Gordo 649. Autorização para ideal. 6327, só um instantinho, cópia. Aguarda. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 6394. Teve pouso, então, no 06614. Papa Romeu, Eco Serra Kilo, confirme seu chamado de pouso e se irá prosseguir 500 pés da GL. Afirmativo, senhor, já prosseguir 500 pés da GL, está estimando 1900. 1900, copiado o chamado de pouso. 5627, falo. Mas... Ok, está reautorizado o nível 150 e a subida é a Conde. A curva permanece à esquerda. 150 é o nível, Conde é a saída, com curva à esquerda permanece. É o 35627, eu lhe agradeço muito. A Nada, estamos aqui para isso. Chame quando pronto, no 43. Solarem, Felipe, obrigado mais uma vez. Poxa, não é 6327, cópia? Comparar a cópia, 6327. Ok, só me informe antes da cópia o nível ideal para ilhéu. No plano de voo foi o 220, mas eu sei tudo bem. Ok, gente, está autorizado então ilhéu, o nível do plano 220. Decolagem da 1-0, com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda direto Ilhéus. E o controle, 120.8, acione 5174, o Chanel 6327. Autorizado Ilhéus no 220, decolando da 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, transição Leda, após Leda, vamos Ilhéus. Controle 120 de cima 8 e transponder 5174, no Chinero 6327. Ok, tá correto 6327 e chame para o push e acionamento. Nova Chinero 6314, livrando a escuta. Chinero 6314, autorizado táxi, Alfa Juliette, o portão é o 5. Alfa Juliette, o 5, 6314. Já nós vemos aqui, vai aqui no quarto. Mike Romeo, compôs. Está autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 44 até a posição Nilsa, Novembro Índia Lima, Serra Alfa, para a chegada em Guarulhos. Decolagem da 1-0, com curva à direita, após decolagem, subida é a Dael, após Dael Leda e após Leda Eudes. Interceptado Pesulu 44. O controle 120.8 e o transponder é o 5407. Projetado Guarulhos 340, via Pesulu 44 até Silva. Vale coronel 10, curva para a direita, para Israel, após o Amita Eudes, interceptado Pesulu 44, transponder 5407. Pode sair da 120 de cima 8 para o 10-55, está no portão 109. Qual é do cotejamento, tanto 3155, chame quando pronto no gate 9. Chamada mesmo, graças. Gol no 649, chama Recife na frequência 125, decimal 1, secundária 13325. 351, 3325, boa tarde, bom trabalho. O trip 5446 está reautorizado, descida para 3 mil pés, o ajuste 10-13. 3 mil pés, 10-13, o trip 5446. O TAM 3217 desce até 4 mil, ajuste 10-13. Para 4 mil, TAM 3217. 3217, está todo vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 230, limitado pela magnética de Simbra. Magnética é a 105 de Simbra. 230, de proa, limite ao 105, 3217. Gol, nota 7, estabilizado em LS da Autocad. Gente, noite 07. Completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 907, 13 milhas bem da Sierra, estabilizado. Boa tarde, gol 907, reportando baixado e travado. Gente. Oi? Bora. Que é a da Euleda Bridge. Tá bom. 396, solas 36, chama no 2000 nacional. Morre 3 horas e 50, Fernando Ribeirão para o táxi. Jete, azul 4113, está livre o táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, boa viagem. Jete, desde o táxi pátio Índia, quando lá chama a torre 1895, azul 4113, boa. 4.6 para 2.000, livre LS, após estabilizado. Portará estabilizado, livre 2.000, PIB 5, 4, 4 meses. Passado externo, baixado e travado, gol, 907. 907, pouso autorizado, está 10, 20, 100 graus, 99. Teve pouso na 1.0, 907. Posição da Juliette. E a Alfa mantém antes da Juliette, gol 1.396. Sete para interceptar o localizador, curva esquerda na Pruno 40, reporte estabilizado, descendo para 2.000 pés. Pruno 40 de proa, reportará estabilizado para 2.000 pés. 3, 2, 1, 7. Estabilizou o trip 5446. Gente, 5446, completa final, chega o trem, torre 1895.